Senhor, ouvimos tua voz, Moisés em oração. A tua glória se revela em meio à multidão. Prometeste uma terra que mana leite e mel, mas em nosso coração teu amor é nosso véu. Oh, vem, Senhor. Conosco não podemos caminhar. Oh, mostra tua glória e enche-nos de paz em cada passo, Senhor. Teu amor nos traz. O povo se despedia dos atavios do passado, ao pé do monte Horeb, buscando o teu chamado. Na tenda da congregação esperamos a luz. Teu Espírito nos envolve, teu amor nos conduz. Oh, vem, Senhor. Venda da penha, teus braços me guardam. A tua bondade, Senhor, é o que nos transforma. Face a face, amigo, contigo quero estar. Vamos viver. Oh, vem, Senhor.